E aí, Diclênio, de boa, irmão? De boa, Leo. E aí, que rola? Vai rolar um show no Paranoá hoje, leva as picapes lá pra gente fazer um show lá, falou? Não vai dar pra mim hoje não, Leo, tá meio embaçado. Não faz isso não, velho, falou então, depois nós conversa. Mês de dezembro, velho, final de ano, rolou um show de rap no Paranoá. Troquei ideia com o Thiago pelo celular. Diz que estava tudo certo, como combinamos. O som, jogo de luz, estava tudo funcionando. Passamos pela 13, na casa do Zeca. Entrou na barca e desceu com nós pra festa. Uma hora da manhã, subimos no palco. Sentimos a falta que faz um DJ no grupo. Não é fácil, mas aí, mandamos ideia positiva. Altos grupos da quebrada tocaram. Deu pra notar que os camaradas estão evoluindo. Nada de treta, nada de brigas. No outro dia de manhã, domingo, recebemos uma má notícia da polícia. O DJ tinha sido baleado. Motivo? Assalto. Levaram sua jaqueta de couro e um pisante. Pelo instante pensei que o cara tinha zarpado. Graças ao Eterno ele ainda está vivo. Me deram um recado. Na segunda-feira de manhã desci pro hospital pra visitá-lo. E aí, Diclênio? E aí, meu amigo? Tá melhor, irmão? Conta aí teu testemunho, então. Naquele sábado à noite parecia estar tudo normal. Não tinha rixa com ninguém, andava de boa e tal. Subi lá no Corujão, só pra ver de qual é. Dei de cara com colado, resolvi dar um rolé. A noite aqui parecia que estava tão bela, mas era engano, os inimigos habitavam na favela. Chamei o Chaguinha de boa pra dar um rolé. Vamos descer lá no Ricardo só pra ver de qual é. Pressentimento ruim, todo mundo tem. Não sabe a data e a hora que ela vem. Foi 11 horas. Eu me lembro que tudo aconteceu. Se ninguém sabe o porquê, muito menos eu. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Alucinado sou eu aqui nesse lugar, imaginando até aonde minha vida vai chegar. Mas não estou nem aí, eu vou ficar na moral. Que o Eterno abençoe quem me fez o mal. Tire o mal da minha mente, me faça refletir. De pessoas boas, pessoas ruins que passam por aqui. A vida é uma escola, nós aprendemos de tudo. Mas tudo é ilusão, por isso eu não me iludo. Estou cansado de ver irmão chegar baleado, chorando, revoltado, dizendo que foi assaltado. O porquê ninguém sabe. Tudo vira mistério, só descobre a verdade quando o irmão vai pro cemitério. Rapaziada de boa, pare pra refletir. Se vocês soubessem o quanto é ruim passar por aqui. Um dia desse eu lembrei de um irmão meu. Foi naquela hora que eu refleti o que me aconteceu. Eu ali baleado, jogado no chão. E minha mãe sofrendo com a minha situação. Ô mãe, desculpa por tudo que eu fiz pra te magoar. Eu não queria, porém sou humilde, pode acreditar. Quando a senhora falava pra mim não sair, eu pegava e saía. No hospital estou pagando a minha rebeldia. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Pode crer, Diclênio. Graças ao Criador dos céus e da terra, tu tá vivão, fortão. Da próxima vez tu fica mais esperto, falou, irmão? É isso aí, Leo. Tô de cadeira de roda, mas lá pro final do ano já tô andando na moral, véi. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Assalto na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera. Baleado na favela, sangue na favela. A minha mãe no hospital à minha espera.